feito pra sobreviver. Com os olhos voltados pro céu, espinhos me fazem sofrer. Resisto na luta com a graça de quem já venceu. Fecho os meus olhos, a noite já cai. Começo a tratar minhas feridas. Olho pros céus com os joelhos no chão. Abro os braços pra graça divina. Peço força.